Sobrevivendo no meio da massa. Todos querem a vitória, mas a caminhada é dura, o predador e a caça se desenvolvem num ciclo vicioso. Cadeia alimentar, capitalismo cabuloso, com valores invertidos, o amor se esfria. Num polo norte interno, a vida só segue sombria. Eu vejo vidas caminhando de um lado para o outro, indo, parando, voltando. Penso o que seria melhor para um mundo doente, amarrado sobre cordas e correntes. Ou você acha que está tudo numa boa? Tudo que ocorre e acontece simplesmente à toa. A natureza sofrendo congestões, efeito colateral afetando multidões. Condores de parto, o solo se contrai. Terremotos e o desequilíbrio só se sobressai. Fica o desespero de uma população consagrada brasileira, herdeira da nação, herdeira das covardias e de todas as injustiças publicadas nos jornais e capas de revistas. SOS, eu vejo tudo se acabando. SOS, o aquecimento aumentando e assim carece de mais amor e igualdade. Para o fim de tudo falta pouco, é verdade. SOS, eu vejo tudo se acabando. SOS, o aquecimento aumentando e assim carece de mais amor e igualdade. Para o fim de tudo assim caminha a humanidade. Bem-vindo ao futuro 2000 e cacetada. Manifestantes seguem dando e levando cacetada, socos e pedradas em busca de direito, mas na agressividade vão perdendo seu respeito na colocação de algema. Tudo resolvido, proletariado enjaulado, rico absolvido. Isso me cansa. Quem não tá cansado sou brasileiro. Não desisto nunca, isso é ditado, pois na prática tem muita gente desistindo da sua vida, do seu sonho, da esposa, do menino, de tudo que podia trazer uma vida melhor. De gole em gole se afunda num efeito dominó. Entrou numa pior e tá difícil de sair, mas quem vive no meio das lavas tá louco pra te aplaudir. Não desista de viver, não desista de vencer, não desista de quem não desiste de você. Existe uma saída pelo único caminho, segurar na mão de Deus e parar de andar sozinho. Ressuscite o seu talento, resgate boas memórias, pois é dentro dos combates que nascem grandes vitórias. SOS, eu vejo tudo se acabando. SOS, o aquecimento aumentando e assim carece de mais amor e igualdade. Para o fim de tudo falta pouco, é verdade. SOS, eu vejo tudo se acabando. SOS, o aquecimento aumentando e assim carece de mais amor e igualdade. Para o fim de tudo assim caminha a humanidade. É muita covardia pra pouca coerência. Na terra dos caciques eu não bato continência pra todas as mentiras ensinadas nas escolas sobre o descobrimento e toda a nossa história. Índios foram enganados, negros escravizados em troca de dinheiro, ouro, diamantes caros. O homem consumiu o mundo e vem se consumindo, se alimenta de ganância. O amor vai sumindo, terra vista. Uma frase que marcou as páginas da vida de um povo que sangrou. Os anos foram se passando, muita coisa mudando, tudo se acabando. Veja onde chegamos, televisões de plasma, desnutrição na África. Nem é necessário semestre de matemática para saber que tudo que só é somado e nunca é dividido. É claro, vai faltar de um lado, só não falta Copa, Libertadores, amistoso, maquininha de gerar dinheiro gordo o tempo todo. 3-0, 4-0, 5-0 e o seu saldo é zero. Não quero agradar nem criticar, só tô sendo sincero. De que lado você vai ficar? Dos que ganham teu respeito ou dos que apelam pra ganhar, hein? Dos que se acham e nunca são achados, dos que procuram, porém nunca são procurados, ou dos que tentam e nunca alcançam, ou dos que mal se cansam e nunca tentam. Por isso entenda que o recado no compasso eu passo, luto com cansaço, não vou dar o abraço no fracasso, pois só acredito no mundo melhor em Cristo. E por mais que eu queira, eu não desisto. Só acredito no mundo melhor com Cristo. E de desistir, eu desisto. SOS, eu vejo tudo se acabando. SOS, o aquecimento aumentando e assim carece de mais amor e igualdade. Para o fim de tudo falta pouco, é verdade. SOS, eu vejo tudo se acabando. SOS, o aquecimento aumentando e assim carece de mais amor e igualdade. Para o fim de tudo assim caminha a humanidade. SOS, eu vejo tudo se acabando. SOS, o aquecimento aumentando e assim carece de mais amor e igualdade. Para o fim de tudo falta pouco, é verdade. SOS, eu vejo tudo se acabando. SOS, o aquecimento aumentando e assim carece de mais amor e igualdade. Para o fim de tudo, assim caminha a humanidade. SOS, SOS, SOS. Eleições SOS. Política brasileira, honra, SOS. É de dar risada. Terra à vista, diamantes caros, caros, foi se consumindo. Páginas da vida de um povo que sangrou.